E aí, Márcia? Aqui é o Troinha. Ó, tem bebida aqui, tem churrasco e tem um paredão. Só tá faltando você, fenomenal. E aí, vem? MC Troinha! Eu vou sim, mas eu tenho uma ideia melhor. MC Troinha, eu gosto tanto da fuleiragem. Eita, caralho! Vem, Márcia Felipe. Ui! Do papai e treme tudo quando o som do batidão toca a corneta, sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, cai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão.